Justino 018 agora. Só me pronto para decolagem no ponto espera para o 0 5717. De alta com 10018 no altíssimo para a condição 10 7 7. Já 5898 está pronto para o taxa, que é o 270, 3 horas e 2 da Aliança. A possibilidade de coordenar a proa de bridge e o nível 360 como nível final? Aguarde. Obrigado. Cruzado, o táxi da parte índia no ponto de espera está pronto. E o ajuste no 08, que foi trazido. Autorizado final 360, Bridge. Bridge da presente 360, muito obrigado, hein? Objeto 5797, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento no 30 graus com 07 nós. A linha de acola da 10, objeto 5797. Objeto 6749, chame Recife 251, 598 ali mantém pistão zero. Ali mantém não no zero, é 7577, declarado 06, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, web 5717. 7177, bom dia, contato radar, voo 340, direto Leda. Direto Leda, autoriza liberação de velocidade abaixo do 100? Está livre. Obrigado. E o 9645, autorizado final LS. Estou estabilizado aí, 9645. Objeto 5898, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 30 graus com 08 nós. Projeto de decolagem da 10, web 5898. Webjet 5898, decolado aos 09, acione 5142 e chame o controle Salvador agora, frequência 1220.8, certo? Chamado 5142, já chamado Salvador 208, boa. Controle Salvador, web 5898, decolando, se escuta. 5898, contato radar, subo 340, saída da El, acione o código 5142. Saída da El, tá acionado 5142. Pode voar, bridge, 5898. Autorizado para da El. Autorizado da El, 5898. 9645, confirme a prova. Eu já tenho a tampa vista, mas enquadrando a final visual, cabeceira no zero. A gente prossegue na aproximação, torre 1895, Rio 9645. 1895 agora, doutor. Desculpa não ter formado os desvios que próximo aqui a Dura está com algumas pequenas formações. Tudo bem, sem problema. Então esse é o Rio 90, 9645, buenos dias, final baixar travado. Bom dia, Rio 9645, tráfego avistado, ajuste no 0 no 8. Pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento no 40 graus, 09 norte, pista no 0, molhada. Afirmativo, ciente, muito obrigado, livre pouso, Rio 9645. Webjet 5797, chame Recife 1251. 1251, bom dia, bom serviço. Bom dia, bom voo. 75898, chame Recife 1251. 251, 1598. Rio 9645, no solo zona 4, libere na Golf, taxi via Alfa, quilo no poste 3. Nesta frequência, o 9645. Golf Alfa Kilo Pot 3, 9645. Obrigado. Uma 995, acione identificação, autorizada a chegada bom, fiz para 2 no pé, que legal no 08. Federal 9970, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada MAC, disso para 3 mil pés, legal no 08. Golo 995, autorizada final LS. Autorizada. Golo 804, acione a identificação, autorizada a chegada a bom, subida para 4.000 pés, que negar no 08. Golo 705, bom dia, acione identificação, autorizada chegada bom, desça para o nível 050. Chegada bom, 050, gol, Golo 705. Federal 9970, voe direto pela de Duna, desce para 2.000 pés. Proa de Duna, desce 2.000 pés, Federal 9970. Afirmo. Boa noite, 97, bom dia, sua identificação autorizada a chegada do Golf, direção nível 060. Golo 995 completa a aproximação, torre 1-895. Federal 9970, autorizada a final ele. Salvador, Golo 995, final baixado, trabalho. Golo 995, trânsito avistado, ajuste no 098, pouso autorizado, senhor pista no 0, vento de 1, 2, 0 graus, com 07 nós, Golo 995. Nível pouso no 995.